passarinho, quando passo nesta rua, minha vida é muito triste, triste quase igual a sua. Vivendo longe do ninho, na gaiola encarcerado. Eu também sou prisioneiro, amando sem ser amado. Sua fiel companheira que agora está ausente, aquela que tanto amo já tem outro pretendente. Nesta gaiola de aço você não tem esperança. E nas grades do desprezo eu choro como criança. Oh, passarinho apaixonado como eu. Nossas vidas, passarinho, tem bastante semelhança. Eu canto pra esquecer, você canta por lembrança. Por maldade e covardia, tiraram sua liberdade. Se eu não for